Papa Gold Ground, Whiskey Tango Juliet 9854, request pushback and startup. 9854, okay, pushback and startup, report red, thanks. Pushback and startup approved, call ready for taxi, thank you. Papá, Mike Juliette Romeu, controle Salvador, prossiga. Papá, Mike Juliette Romeu, mantenha suas condições visuais a 500 pés. Salvador, Oxané, 6213. 6213, autorizado, posto por táxi. Para táxi, 6213. Matheus. 1962, desce para 2 mil pés. Quem negar, 1012, autorizado, final do procedimento ILS 73, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2 mil, informe estabilizado. Três oito zero quatro, desça via para 3 mil pés, QNH 1012. Papa Mike Juliette Romeu, confirme a altitude. Mike Juliette Romeu, neste momento, 77. Mike Juliette Romeu, desça para 500 pés, QNH 1012. Mike Juliette Romeu está 500 GL, nesse local aqui o relevo é um pouco mais elevado. Ciente, papapá, Mike Juliette Romeu. Romeu. Gol 1790, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45 alterna 12685. 2545, alternando 2685, gol no 790, obrigado. 16, bordo, Xenemet 2, 1, 3, táxi aviente, ponte espera do 102, 895, 9, 12. Ponte espera 2, 895, pela Índia, confirmando 1, 1, 3. 1, 1, 3, graças. Colo 864, ponte para Puka, tradição Zumbi, aguardando. Afirma. Mantendo 700 pés, não interferirá na final do procedimento ILS X-Ray. Ok, obrigado. A3144, acione identificação, continue descida para nível 0, correção para 5 mil pés, QNH1012. Oscar Lima Hotel, bom dia, confirma o pato que se encontra, radial ideal de saída e distância na localidade. A distância seria? Só um minuto, cópia, o Oscar Lima Hotel. Salvador Ground, Whiskey Tango Juliet 98854, request taxi. Approved taxi, Viper 1 India, hold point for Neo Zero Call Tower, 1 and 8 small 95, Canadian 2012, Whiskey Tango Juliet 98854, just confirm POB, Souls aboard. Let aproximação, chame torre, 1 and 8 small 95, bom pouso. Obrigado. RAM 3804, desça para 2 mil pés, QNH1012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Voo no 962, tem livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 199. Livre pouso, 962. Okay, taxi approved via India, people on board 149. 5 hours endurance and alternate Florianópolis. Whiskey Tango Juliet 9854. Thanks. Have a good trip. Detoração para final do procedimento ILS X-Ray. Curve à esquerda, proa 055. Limite da proa, curso do localizador. Reduza a velocidade para 250 nós. Cogemos Zumbi, direto Zumbi, após confirmar a intenção. Ok. Maceió autorizado 370, gol no 864, decola pistão no 0, curva esquerda, seta Puka, transição Zumbi. Controle 119.8, aciona 5017. Responda 5017 e confirmando a transição Zumbi, ok? Puka, será Puka Jamo Zumbi ou Puka transição Zumbi? Tá bom, busca o 864. O Oscar Lima Hotel, tá pronto, cópia? Já Juliette Zulu Tango, nível 1 de Santena, 1-0-0, decola pista no 7, curva direita, sai da Arbop, após direto, controle 1-1-9-8, aciona 5-0-0-5. Informações para o meu autonomia, eu acho que ele montou. Meu bilheteria. Adicionamento táxi, torre 1895, eu acho que ali montou. Fala Salvador Azul, 4463 para Miguel. Confirmando, último copo, Salvador Azul, 4463. Afirmativo, 4463, Azul. Ilhéus, autorizado, nível 180, Azul 4463, decola pista no 0, curva direita, saída Tael, lida após direto. Controle 119.8, aciona 5012. Azul 4076, autorizado, chegada a mar e desce para nível 060, QNH1012. Oxené 6213, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Iniciando 1-0, 6213. Um minuto pro estacionamento. O gol 1-9-6-2, táxi F, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05-9-6-2, boa tarde. O azul com estacionamento. Autorizado, então, Ilhéus 8-0. Após o Glacidão na 0, curva direita, Dael, após letra, controle 1-9-8, responde 5-0-2. É 4 tanto custo, viu? Chama pro custo, azul 4-4-6. Salvador. Salvador, trip 5367, ciente da OSC, autorização. Trip 5367, João Pessoa, 190, via Golf 677, autorizada, colapso no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5013. Os 15, chame controle em 199.8. 198.6213. Aí da curva esquerda, aí da PUCA, pressão Caju, controle 119.8, transponder 5013, 35367. Reporta para o PUS 367. Botará para o PUS, funcionamento. Controle Salvador, Xané 6213. Bom, Xané 6213, contato a dana decolagem, subiu para nível 360, saída da EL. 360 da EL, solicita para o de Leda, se autorizado a presente. 6213, vou indo pro de Deda. Deda, 6213. Cuidado, reporta push, reporta no táxi, com 864. Salvador Tower, Whiskey Tango Juliet 9854, good afternoon. We're at the holding point, ready for takeoff. Whiskey Tango Juliet 9854, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point, runway 10, 9854. O Papatango, Oscar Limotel, autorizado ingresso 107, reporte quando alinhado e pronto. O TAN 3804 na escuta da torre? Estabilizado no final da 10 embaixo travado, TAN 3804. TAN 3804 tem livre pouso, pistão 10, vento 1-0 graus, 1-9. Utilizado pouso 1-0 para o TAN 3804. 4076, desça para 5 mil pés, que é legal no 012. Chanel 6213, suba restrito a nível 260, vou indo na proa de bridge. 260, bridge 6213. Oscar Motel, mantenha posição. Calimotel, escuta. Vai sair como número 2 do aeródromo. Quem era a nave que encontra-se no ponto de espera lá no zero vai cumprir o mesmo perfil de saída. Devido à performance, vou decolar lá na sua frente, ok? Whisky Tango Juliet 9854. Clear the lineup and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10, 9854. Tá 3804, solo 19, libere direito, chama solo 1, 2, 1, decimal 9. 19, boa, tá 3804. 1864 para o táxi, 131 na bordo, 225 Salvador. Autorizado táxi via Índia, 1864, ponto de espera da 102, 895, que ligou 1012. Cliente, leve táxi, ajuste 1012, voo 1864. Solo Salvador, bom dia, tá 3804, livrando. Tá 3804, bom dia, táxi Alfa, Juliette, na Juliette 7 passagem a... Gol no táxi na setor sul do Pationa. Mesmo livragem, contrato de Juliette, para sair com o portão 03. Para o portão 03, Alfa, guarda antes da Juliette para a passagem do gol, tá 3804. Whisky Tango Juliette 9854, clear for takeoff, runway 10, rolling out. Is that correct? Roger, Whisky Tango Juliette. Thank you. Mike Eco Delta, ciente, vou ir na proa de farol de Itapuã. Condições visuais a 1.500 pés, reporte para descida. Estabilizou o visual 3144. CAN 3144, complete a aproximação, chame torre 1 no noite, desse 95. 1895, obrigado. Tá, Salvador, Oxalinha 6254, aguarda o 4 Rio, por favor. 24, boa tarde, Rio de Janeiro, 360 autorizado, VP Zulu no 0, SMAP, Luft, Babacena, após conforme. Decola pista no 0, curva direita, saída da Eole da Bridge, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5025. Autorizado, Rio de Janeiro, nível 360, operando pelo Zulu 10, SMAP, Luft, Babacena, e a partir daí conforme. Decolada 10, primeira curva direita da Eole da Bridge, aciona 5025, 5025 e chama controle 198, Oxalinha 6255. 6254, Oxalinha, corrente após a curva. Desculpa, 6254, 6254, instante chama para o curso. Flight level 300, Arbor departure, radar contact at departure. Ok, up to 9300, Arbor Departure, Niner 854, thank you. 1864, mantém ponto de espera. Ocean Chané 6213, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Confirma 25133.95. Afirmativo, Chané 6213. Rápido, 6213. Puxa, porta-táxi. O Papatango Oscar Lima Hotel vai manter a proa até 3.000 pés. Afirmo, Oscar Lima Hotel. Atento à estrela de turbulência da aeronave da TAM. Livre decolagem, pistão 17, o vento 120 graus, 12 nós. Voo 167, Guarulhos 360, autorizado. Via Pesulu 16, decola pistão 0, curva direita, saída Tael, Leda, speed. Controle 119.8, aciona 5032. 44, solo 124, libere direito, chame solo 21.9. 219, obrigado. Qual é essa porta, puxa? Azul 4076, há um tráfego pairado sobre Duna, mantendo 510. Helicóptero Sikorsky 76. Dentro, Azul 4076. Correção é um Robson 44. 3144. 7,5, hotel, decolado aos 25, chame controle em 119.8. 119.8, Lima Hotel, grato, hotel. Gol 1864, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 129. Controle Salvador, bom dia, o Oscar Lima Hotel decolou, está acionado 5005. Papatão Oscar Lima Hotel, contato radar na decolagem, pulou para nível 100, saída Arbor. Para a 100 da Arbor, Oscar Lima Hotel. Papatango Oscar Lima Hotel, tráfego 1 hora, 6.5 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés. Lima Hotel, ok. Está passando 2.000. Papapapá, Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Missão descida, 500 pés, e joga o campo, Mike Eco Delta. Controle gol no 864, 1.500 pés. Azul 4076. Azul 4776, chame torre 1 no 8.95. Torre 1895, 4776. Controle Salvador, gol no 864. Gol no 864, contato andando de pelagem, subo para nível 370, saída PUCA. 370, perfil da PUCA, gol no 864. 7 é com Delta, visual com Sapo. Gente, azul 4076. Meia, está restrito para 4.000 pés, que negar 10112. Puxa, porta para o táxi. Obrigado, puxa, vai chamar para o táxi. 4463. Controle Salvador, Mike Eco Delta, visual com Campo. Papapá, Mike Eco Delta, chame torre 1-1-8-9-5. 2895. 3216, desça para 3.000 pés, QNH-1012. Livre da restrição então. Ok, 3.000 pés, 1012, tá? 3216. Opção 10. Sinal de quantas milhas ele? Sinal de uma milha, Mike Eco Delta. Negativo, uma milha não, mas posso afastar aqui 3 milhas para trás. O Mike Eco Delta está presente, autorizado o cruzamento pista 10, reporte para a gira de base pista 17. Ok, então na direita, 50 pela direita, agora visual com a aeronave azul, né? Na curtíssima ali. Assino, Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo da pista 10, reporte para girar base. Ok, 50 pela direita, autorizado cruzamento do eixo 10, reporte lá para girar base, Mike Eco Delta. Boa tarde, torre, Fernando 6254, gera pronto, na 10. Oceaner 6254, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Alinhar e manter cabeceira 10, Oceaner 6254. Azul 4076, solo 29, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, azul 4076. Alô, solo 2, boa tarde, azul 4076, livrou na época. Azul 4076, boa tarde, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, azul 4076. Oceaner 6254, autorizada a decolagem pista 10, vento 130 graus, 109. Livre decolagem da 10, Oceaner 6254. Base 17, baixado, checado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta tem livre pouso pista 17, vento 130 graus, 109. Livre pouso 97, Mike Eco Delta. Bem. Atingi 3.000, tá 3.2 no meio. Pode descer para 2? Tá 3.2 no meio, desça para 2.000 pés. Permanece QNH no 0, no 2. Autorizado LS, X-Ray, cabeceira no 0. Reporte estabilizado. Ok, 2.000, LS, X-Ray, portará estabilizado 3.2 no meio. Sim, ordenando Maceiota, pronto para o táxi. Trip 5367, táxi via Pátio 1 no Índia, cedendo passagem ao Azul para ingressar na Juliette. Multiparadão 102895, negão 0012. Iniciando o táxi via principal Índia, a ponte espera 21895. Azul 4463, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponte esperadão no 02895, negão no 012. 19.8. 19.8, agora boa, obrigado. É, ponte espera 1-1-8-9-5. CNR-6254, contato para dar na decolagem, saída da Elfa para o 360. Ó, 360, agradeço se puder voar da El ou Leda, por favor. Autorizado pro Adi da El. Da El, obrigado. Patrulha, o Oscar de Motel, autoriza direto da presente. Confirma para o ideal para o destino. É a radial 287. Ações de alinhar e decolar de imediato? Mate, pode sair. Cruzado, alinhar e decolar pistão na zero. Vento 120 graus, 109. Deve alinhar e decolar. Na zero. Estabilizado, tá? 32, zona meia. Tá, 32, zona meia, complete a aproximação, chame torre 118.95. 118.95, zona meia. Com 8.164, chame centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545 e 2685, boa. Salvador, muito bom. Boa tarde, tá? 3216, passando em Índia Sierra, baixando chegada. Tá, 3216, tem livre pouso, pistão na zero, vento 10 graus, 109. É autorizado o pouso, tá? 3216. Salvador, Trip 5367. Trip 5367, contato radar Nicolás, saída Puca, cima para 190. Saída Puca para 190, Trip 5367. E para o controle? Olimpos 80, da presente, voo e proa de Dael. Correção, proa de Mari. Ainda mantém o 110 ou já inicia a descida? Gente, autorizada a descida até o nível 050 na proa de Mari, QNH-10 no 2. Controle o Oscar Lima Hotel, autoriza da presente direto do Sua 2, 9, 0, 2, 7. Negativo, ainda mantém a saída devido a atraso com o Oscar Lima Hotel. Lima Hotel, está passando 90 no momento. Gente. Afirma ali, mantém azul 4463. No 0, no 2. Okay, would you please say again, tip number 2230, please? I've got some parking guys here in the cockpit. Oh, sorry. Passaria do 2230, descend to 3,000 feet. Altimeter 1012. Okay, 3,000 feet, 1012, 2230, roger. Right. Na 3216, no solo 37, vou livrar a direita 121, decimal 9. Vou levar a direita 219, Salvador, chame 6254, sua cidade voar na proa de bridge. Chame 6254, chame agora centro Recife, 1251, alterna 13395 e solicite ao mesmo. Aqui, Recife 251-3695, grato 6254. Operador 2230-2000, clear the ILS X-ray final report on final status on ILS. Operator 2230 approach control. Passaredo 2230 approach control. 2230, go ahead. Descend to 2000 feet, clear the ILS X-ray final report on final status. Roger that, we cleared down to 2000 feet and we got clearance for ILS. I'm going to call established. 2230, thank you. Azul 4463, decolador 39, controle 199.8. 199.8, azul 4463. Controle Salvador, o azul 4463, subindo. Azul 4463, o contato radar na decolagem, para o nível 180, saída da EL. 180, saída da EL, o azul 4463. Conquista 180 autorizado, decola pista no zero, sai da boa, após direta leva, obdure e direto. Controle 199.8, aciona 5040. Seu plano nível 100. Nível 180, saída boa e 3.5040, passarei do 2-2-3. Sim, 180, Arbor, após a Lefa, obdude, 5040 e o controle 198, 2-2-2-3, passarei do 2-3. Posso no post, passarei do 2-2-3. Tá 3290, boa. Cena identificação, desça para o nível 060 na proa de TAP, QNH no 012. Não copiou o PUB, eu vou no 167. Não copiou o PUB. Taxi é via Índia, gol no 167, ponto de espera dando 012895, QNH no 012. And those feet have got Milano inside. Roger, complete approach and contact tower 118.95. 118.95, thank you, have a nice one. Have a nice day. Salvador, 5367. Prossiga, 35367. Possibilidades de voá-los Aracaju? Aguarde coordenação. Muito obrigado. Runway 10, change 120 degrees, 109. Roger, clear for landing on the runway 10, landing gear down, is locked. 2, mensagem autorizada para o de Aracaju. Controle Salvador, autorizo o Azul. Poder coordenar com o centro pro Azul 4463 pro Adilhão? Aguarde. 35367, controle. Sua escuta prossiga. Autorizado direto Aracaju. Autorizado direto Aracaju, 35367. Obrigado. Azul 4463, autorizada pro Adilhão. 4463, Adilhão, obrigado. 67, mantém o ponto de espera. Então, 3290, vista para 2000 pés e QNH 10 no 2. Deixa após a passagem do TR da passagem da Lima Tempos no zero. Azul 4463, chame centro Recife 1251, alterna 13395. 4463, Recife 1251, alterna 13395. 1251, alterna 3395, Azul 4463. Então, 3290 na proa de Duna, descendo para 2000 pés, autorizado ILS, é que foi, reporte final estabilizado. Reportaremos estabilizado, TAN 3290. Take right, contact ground 11, correction 121-9. Firmo QNH 1012. Farei 230, copy. Voo 1167, tem livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus e 1-0. Tio, quilo aí pro 3. Protocópio 340 Vitória, Serra Brava, Vitor Tano, autorizado, via para o Isco 50, recola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle 199.8, cena 5044. Post 409. Recife 260, Terno 288. Fogo no 167, decolar 248, controle 19918. Grave 8, boa. Bom dia, Gol no 167, passa 1100. O 967 da Gol, contato radar decolar, saída da Elfa para o 360. 360 da Elfa, 967. Confirma para o controle? Posição de coordenar com o centro, procura de bridge? Mantenha a saída guarda. Tem. Estabilizado, TAM 3290. 3290, torre 1895. 3895, TAM 3290. Olympus 80, dessa via para 2000 pés, QNH 10, 12, autorizado final de LS, XR, reporte na final estabilizado. Olympus 80, confirme, vai pouso final, toque arremete. Sente. Torre Salvador, uma boa tarde, este é o TAM 3290, final normal. TAM 3290, reporte marca 2 km, tem pouso baixado travando. 3290. TAM 3290, check-train. Passagem de trabalho, TAM 3290. Autorizado, pouso pistão na 0, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, TAM 3290. Voo número 67, chame Centro Recife, em 1251, na alterna 13395. Autorizado o push, parceiro 223, reporta o push. Autorizado o push, vai reportar o táxi 223 para frente. TAM 3509, Taxi Alfa, Portão de Chilete. Confirme 3290. Salvador 3290, boa tarde. 3290, Alfa Juliette, Portão 08. Alfa Juliette 08, 3290. torre agora 10295. E ali, Vila Zero, continua a aproximação, reporte externo, baixar a travada, 3 pouso. Solo, passarelo 2223 acionado, POB 59, autonomia 6,50, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Autorizado táxi, Índia, o passarelo 223, ponte espera da 102, 895, negócio 011. Confirma ajuste? 1011. 0111, alternativa Salvador, 2223. Fred 2223, mantenha o ponto de espera. Passarei 2223, após a passagem P3 da Força Aérea, linha mantém a pista no zero. Exato, espero que o sinal da porta para o ataque. Olympus 80 no solo 02, segue parte militar. Livre direita na Eco, Alfa Delta, aguarde para cruzamento, pistão na 0.